Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para refletirmos, para falarmos a respeito de ideias, de situações, sempre buscando aquilo que os nossos benfeitores espirituais, através de tantos médiuns, puderam nos trazer de conhecimento sobre a nossa existência, sobre a nossa realidade espiritual. E o tema da nossa tarde, não se turbe o vosso coração, é uma passagem do Evangelho em que Jesus disse para os discípulos isso, que eles não permitissem que o coração deles ficasse tumultuado, perturbado, por causa das coisas que fossem acontecer, porque Jesus já estava prenunciando a sua ida ao mundo espiritual. E Jesus teve uma preocupação com o quanto o medo poderia deter aqueles espíritos que continuariam a obra dele aqui como encarnados. E esse tema nos desperta nos nossos dias a preocupação também do quanto o medo pode deter as nossas vidas. O quanto todos nós podemos deixar de realizar a nossa tarefa, de cumprir as nossas obrigações perante a vida em razão do medo. E por isso que buscamos o estudo, as reflexões em torno do tema. E hoje vamos procurar compreender essa temática. O quanto o medo pode nos deter a evolução, o quanto as informações que nós temos recebido diariamente por tantos meios, de tantas situações complexas, difíceis, situações que nos causam medo, o quanto elas podem nos impedir a evolução. E nós temos muitas situações que nos colocam medo diariamente. Nós temos aí a situação da violência urbana. Eu pensei num dia de fazer um levantamento de uma série de situações, mas aí eu fiquei pensando, poxa, numa reunião espírita a gente vai trazer a lembrança de casos tão tristes, tão infelizes? Então, procuramos não trazer os exemplos. Apenas sabemos que existe muito de violência nas grandes cidades e parece que esse é um problema que vem se agravando dia a dia. Temos as notícias também relacionadas às guerras. Nos nossos dias nós temos aí algumas áreas de conflito no planeta que estão em guerras, em conflitos que temos sabido aí de pessoas sofrendo muito. E essas guerras, nós podemos dizer, nunca são justas. Não importa quem está atacando, não importa quem está sendo atacado. Do ponto de vista aqui das relações humanas, dos interesses políticos, nenhuma delas é legítima. Porque todas, na verdade, atendem interesses, muitas vezes, muito bem camuflados, muito sutis. E guerra, de verdade, ela sempre existe por causa do egoísmo humano. Às vezes é necessário determinada situação em que um povo, ele precisa até se rebelar através de armas contra uma opressão, mas é muito raro uma situação dessa. Na maioria das vezes, quando dois países entram em guerra, quando dois povos entram em guerra, não são exatamente os interesses das pessoas, do maior número de pessoas que está sendo atendido. São interesses outros, interesses econômicos muito grandes que estão por trás disso. Até as chamadas guerras religiosas também. Existem outros interesses de dominação do que religião propriamente. E nós temos hoje essas notícias tão lamentáveis do que está ocorrendo em Gaza. Agora sabemos aí que continuam situações também lamentáveis no Iraque. E são coisas que realmente nos preocupam e nos trazem grande temor. Eu me recordo que quando eu era criança, eu ouvia falar do conflito no Líbano, da invasão no Líbano. Aquilo me causava uma sensação muito desagradável, de muita insegurança. Mesmo sabendo que estava num país tão distante, que não veria nenhuma consequência daquela situação para o nosso país, mas ainda assim trazia um desconforto muito grande. Só como adulto é que eu fui capaz, então, de entender o porquê aquilo trazia aquele mal-estar tão grande. E temos as notícias das ações terroristas, que de certa forma estão atreladas a todo esse interesse que também move as guerras. Temos as notícias de calamidades naturais que causam tanto estrago, tantos problemas para tantas coletividades. Os desastres que muitas vezes parecem desastres e às vezes são atentados e nem ficamos sabendo, mas também são situações que nos chocam também pela gravidade, pela dor que estende a tantos irmãos. E ouvimos falar também de epidemias, de doenças. Tudo isso, ainda nos falta falar dos conflitos sociais em tantas partes aí que ocorreram no nosso país, também existem em muitos momentos essas situações em muitas regiões. Então essas situações todas, quando nós vamos recebendo essas notícias diariamente, com tanta frequência, isso nos traz uma perda, isso nos traz um impacto em nossas vidas. E uma análise superficial nos faz pensar até que essas situações, elas são novas para o homem. Que hoje nós vivemos num mundo muito pior, um mundo muito complicado, um mundo em que as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis, mas com certeza todas essas situações sempre existiram. Desde que o homem passou a viver em cidades, conflitos existiram nessas cidades. Então a violência urbana pode não ter sido como é hoje nas grandes cidades, mas existia conflito entre as pessoas. Isso porque é uma situação muito natural. Pessoas confinadas, vivendo em pouco espaço, com muitas obrigações, com muito trabalho, sofrendo muitas pressões, tendo muitas carências, elas tendem a permitir a manifestação do seu instinto de agressão, que se traduz na violência. Isso sempre existiu nas coletividades humanas, nas cidades. As guerras, nem precisamos dizer, o terrorismo, ele pode parecer algo novo do nosso tempo, mas a ação violenta de alguém que quer conquistar alguma coisa também sempre existiu. Não recebia esse nome, mas ainda existiam ações de violência para causar medo nas pessoas. O que eram as invasões que um povo fazia numa localidade e queimava toda a cidade, matava todas as pessoas. Em algumas ocasiões, matava-se até os animais daquela cidade, que era para servir o quê? De grande efeito de medo sobre outros povos, para que quando eles chegassem lá, esses invasores, não sofressem resistência, porque sabiam que eles levavam uma onda de destruição muito grande. É o princípio do terror, manipular as pessoas pelo medo de serem atingidas, agredidas. Calamidades naturais, o homem, desde que ele está no planeta, ele as conhece inúmeras vezes. Os desastres, menos porque talvez o homem não tivesse aviões, veículos, não construísse casas, prédios tão grandes, aí não aconteciam tantos desastres, mas um naufrágio era algo passível de acontecer com tranquilidade. Epidemias o homem sempre enfrentou e conflitos sociais o homem, desde a época das cavernas, tinha isso. Um grupo humano, quando encontrasse o outro, não eram amistosos. Era difícil esse encontro de grupos humanos, porque normalmente, em razão da escassez de alimentos, eles acabavam se degladiando. Em algumas circunstâncias se aproximavam, em outras existiam os conflitos. Então veja, sempre existiram essas situações. E ela sempre criou na mente do homem uma ideia de temor muito grande. A própria concepção de Deus que o homem tem desde eras muito primitivas, de um ser vingativo, de um ser que pune, um pouco é reflexo desse medo que o homem teve do desconhecido. O medo que ele teve de que se existe algo superior, ele deveria ser temido porque ele permitia situações dolorosas para o homem. Então o medo ele vem nos acompanhando e vem nos influenciando muito. E até hoje muitas das nossas ações são praticadas em decorrência dos temores que nós temos dessas e de uma série de outras situações em nossas vidas. Então, o quanto isso vai nos mudando a existência, né? Quanto isso vai nos atemorizando. E é interessante que o homem ele sofre os efeitos do medo não só enquanto está encarnado. Acreditem, até quem já sabe que não vai morrer, tem medo também. Até aqueles que já estão desencarnados sabem de problemas, de situações que ocorrem aqui na Terra, e eles também sentem medo. E na espiritualidade, o medo é visto como algo muito grave, porque o medo pode criar situações complexas naquelas coletividades espirituais. É o que André Luiz nos contou no livro Nosso Lar, quando ele já estava ali se integrando aos trabalhos dessa colônia espiritual, ele já tinha começado a se interessar por realizar alguma coisa, e ele inicia sua tarefa de aprendizado lá nas câmaras de retificação, ajudando necessitados, e ele recebe, assim como os outros habitantes do nosso lar, as notícias que vinham da Terra da iminência de iniciar uma Segunda Guerra Mundial, uma guerra de grandes proporções, e as autoridades do mundo espiritual, aqueles espíritos diretores de nosso lar, têm uma grave preocupação, porque o medo que aqueles espíritos que estavam ali, na condição de espíritos ainda em processo de recuperação, espíritos que poderiam ainda estar adquirindo alguma segurança interior, eles pudessem ficar seriamente comprometidos em razão do medo. É quando, então, o André Luiz ouve as advertências, as explicações de espíritos sábios, em especial Narcisa, que vai explicar para ele o quanto o medo tinha de potencial de perturbar até aquela colônia espiritual. Olha que interessante, seres que já tomaram a consciência que são imortais, ainda assim temiam uma guerra. Aí é que a gente percebe que nós não temos medo apenas da morte, nós também temos medo do sofrimento. E tememos o sofrimento que pode atingir as pessoas que amamos. Quantos medos nós temos? A população de nosso lar poderia ser ameaçada pelo medo, pelo sofrimento que os seus entes queridos que permaneciam encarnados poderiam sofrer. Aquele medo de imaginar que filhos, esposa, pais pudessem passar por situações muito difíceis aqui na crosta, poderia desequilibrá-los lá. Isso nos explica, de uma certa forma, por que Deus muitas vezes não permite que nós tenhamos conhecimento das situações que as pessoas que nós amamos vão vivenciar depois da morte. Por que é tão importante ainda nós não termos esse conhecimento? Pois a carga de sofrimento que nós poderemos ter ao saber que um ente querido passa por grandes dificuldades no mundo espiritual é muito grande. Então, nós somos muitas vezes aí privados, não temos a oportunidade de receber notícias, justamente para que a gente possa, com a dúvida, permanecer com alguma segurança, com alguma ideia de que aquele ente querido está bem. Mas ele vai passar por provas, por dificuldades, que nós não podemos ter conhecimento ainda. Por quê? Porque temos dificuldade de aceitar o sofrimento que as pessoas que amamos ainda necessitam. É uma coisa difícil, né? Como um pai, uma mãe, um filho vai admitir que os seus entes queridos, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, venha sofrer? Porque nós ainda não compreendemos a importância do sofrimento na evolução humana. Nós ainda não entendemos que ele é como o buril que lapida a pedra para obter dela o melhor. Nós ainda não entendemos isso muito bem. Embora até aceitemos no campo conceitual, no mundo das ideias, quando essa realidade se aproxima da nossa vida, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar a dor e o sofrimento. E é isso que muitas vezes nos impulsiona até a evoluir. Nos impulsiona até tentar melhorar o mais rápido possível para nos libertarmos do sofrimento, então. É isso que vem motivando a evolução humana, tanto no plano material quanto espiritual. Apressar a sua evolução para se libertar o quanto antes da dor. Melhorarmos interiormente para nos libertarmos da dor. Essa é a grande, podemos dizer, conclusão que tiramos desses aprendizados todos do mundo espiritual. É trabalharmos intensamente para nos libertarmos do maior número de sofrimentos possíveis. Mas então, voltando ao nosso tema, voltando à nossa parte na história, André Luiz vai receber então as instruções de Narcisa a respeito do quanto o medo poderia perturbar os habitantes do nosso lar. A instrutora espiritual fala para ele assim: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Ela estava explicando para ele por que as autoridades de nosso lar estavam tão preocupadas em preparar os habitantes do nosso lar para tudo aquilo que ocorreria em decorrência ali da Segunda Guerra. E ela fala isso, a simples vibração destrutiva do terror. É o medo que pode se apossar da vida de qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos em algum momento desenvolver essas situações, se não vigiarmos bem o pensamento, se não mantermos uma conduta interna muito íntegra, se não nos mantermos muito harmonizados, sintonizados, porque podemos receber vibrações de terror de outras pessoas, encarnados e desencarnados. Podemos captar pensamentos de medo e permitir que aquilo tome conta de nossas vidas. Quantas pessoas vão vivenciar esse processo, né? Ficou conhecido como síndrome de pânico. Embora existam algumas situações que possam até ter uma justificativa como decorrente de prova, de expiação, e daí a pessoa vem com uma propensão no seu sistema nervoso central que favoreça a instalação desse medo, em muitos casos são pessoas que acolhem ideias de terror, de medo, de insegurança, e permite que aquilo vá tomando conta da sua vida. E ela fala então que essas vibrações, elas podem se propagar de forma contagiosa. E a gente vê um exemplo disso nas situações em que nós ouvimos, quando há pessoas em conflitos em alguma parte do mundo, e os outros que estão só ouvindo sobre aquelas situações, começam a ter raiva, desejo de violência, de atacar, de agredir aquele que supostamente é o agressor de outro. Isso muitas vezes é um reflexo desse medo que nós carregamos em nós. Muitas vezes nós sentimos raiva de uma situação, de alguém envolvido em algum contexto de violência, porque é a manifestação do nosso medo na forma da raiva e da violência que nós queremos expressar contra aquela pessoa. É um mecanismo de defesa. Porque nós temos duas opções, pensando na nossa condição evolutiva ainda de espíritos muito ligados à matéria, nós temos duas condições para reagir diante das ameaças. Ou nós nos recuamos e nos resguardamos, ou nós atacamos. Então, quando a gente expressa a nossa raiva, o nosso ódio, nosso desejo de atacar aquilo que é uma ameaça para alguém, é um mecanismo de defesa da nossa parte. Nós queremos também atacar porque temos lá no íntimo o medo de sermos atacados por aquele. Por isso que as pessoas, quando elas ouvem, por exemplo, um caso de violência numa cidade, e elas já estão tão saturadas de tantas ações violentas, por isso que elas se sentem fortalecidas para agirem de maneira punitiva, de maneira agressiva, sobre alguém que cria ou que gera algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. É aquela situação lamentável do desejo de linchamento de alguém que cometeu um ato de violência. A tendência das pessoas de quererem levar aquele indivíduo a ser punido com força, com violência, é o reflexo do medo que elas carregam dentro delas também. Por isso que elas querem atacar. Por isso que elas querem ferir, porque querem eliminar aquilo que as ameaça também. Então nós vemos que o medo, ele é uma coisa destrutiva na ação humana, na vida humana. Ele é algo que é capaz ou de nos paralisar, de nos fazer recuar perante a vida, nos inibir qualquer ação, ou é capaz de nos impelir a agir violentamente. Daí a preocupação de refletirmos sobre se estamos assimilando informações sobre o medo. Daí a necessidade de pensarmos o quanto estamos sendo orientados no nosso modo de agir em função do medo. E Narciso ainda vai falar mais alguma coisa para o André Luiz. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. O quanto nós deixamos de realizar por causa do medo. Até uma situação simples, ajudar alguém que precisa, muitas vezes a gente fica pensando, ah, mas eu posso me expor a um perigo, eu posso correr um risco ali. Não menosprezando o nosso instinto de autodefesa, de conservação, mas temos que pensar o quanto nós estamos deixando de praticar o bem por causa do medo. O quanto estamos deixando de ajudar o próximo por causa do medo. E às vezes não é nem o medo de sofrermos uma agressão física. É o medo do julgamento que alguém pode fazer sobre a gente por estarmos envolvidos numa situação que os outros podem não ver muito bem, não considerar como algo bom. É nisso que eles estão falando aqui quando fala disso, de que o medo atinge as nossas forças mais profundas, porque ele muda o nosso comportamento, ele dita as nossas reações. Muitas vezes nós agimos agressivamente dentro do lar também em função do medo que nós temos, da rejeição do outro, da censura que ele possa fazer. E aí o que muitas vezes nós fazemos? Nós atacamos primeiro, nós agredimos primeiro, nós ferimos primeiro para que o outro não nos faça sofrer também. Então, o medo ele vai tomando conta da nossa vida e vai determinando a forma de agir, a forma de nos conduzir. E nós temos de Joana de Ângeles considerações sobre o quanto o medo pode nos envolver. Ela fala o seguinte, olha, conforme a expansão das ideias vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. O medo que nós vamos manifestando durante a vida sobre muitas coisas, e até quando nós estamos em formação, né? Quando nós somos crianças e vamos crescendo com ideias de medo que vão sendo passadas para nós, vamos absorvendo uma produção cultural que se chama de filme de terror, contos de terror, e vamos assimilando aquilo, aquilo pode ter um impacto ao longo da nossa vida. Há situações e indivíduos que em momento de medo, momento de insegurança, ele se liga a espíritos que desejam dominá-los, que deseja conduzi-los. Geralmente a pessoa recorda nesse momento de cenas de filmes que ela ouviu, de histórias que ela ouviu, e aquilo cria nela uma brecha, uma abertura mental muito grande. Se for um indivíduo que não está suficientemente bem protegido pela sua conduta ética, pelo seu comportamento, se for um indivíduo que tem complicações muito grandes espirituais, é um momento chave que espíritos perturbadores e vingativos podem passar a dominar a sua mente. Pode passar a controlar o comportamento do indivíduo a partir dos temores que esses espíritos passam a despertar na mente daquela pessoa. Então, nós vamos percebendo a proporção que isso pode adquirir em nossa vida. E ela nos diz mais ainda, ou melhor, ela não, o espírito Hamed, sobre o quanto o medo vai interferir em nós. Olha, quanto mais pensarmos e voltarmos a nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Vocês já viram pessoas que são extremamente negativas em relação à avaliação que elas fazem do mundo? Já viram pessoas que sempre têm uma observação negativa sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o país, sobre tudo? São pessoas que se permitirem, em função do medo que elas têm de uma série de problemas que ela já vivenciou e que ela não quer vivenciar, ela vai passando a ter uma visão catastrófica da vida, como reflexo desse medo que ela vai acumulando de tantas ideias que ela vai recebendo. Seja insufladas por espíritos perturbadores, vingativos, seja pelo próprio meio que nós vivemos, que permite que essas notícias se propaguem rapidamente. Então, o que nós vamos percebendo? Nós podemos hoje, coletivamente, estarmos sendo guiados para, através do medo, sermos manipulados, conduzidos por espíritos encarnados que desejam nos dominar a partir dessa ideia do medo, e o mecanismo é muito amplo que eles realizam isso, até por espíritos que desejam deter o progresso humano. Desejam impedir que a humanidade avance e descubra os seus potenciais, descubra todo o poder que nós temos de progredirmos e de todos sermos beneficiados. Isso tudo, então, porque nós acolhemos essas ideias em razão da falta da reflexão e do conhecimento que temos que ter sobre esses mecanismos, então. Então é aí que vem a nossa preocupação em verificarmos o quanto notícias, informações, histórias que recebemos e repassamos podem estar contribuindo nisso. Podem estar criando em nós e nos outros essa atmosfera de medo que nos permite ser manipulados por outros que têm interesses em dominação. O quanto isso está guiando as nossas vidas. O quanto nós nos preservamos de tantas coisas supostamente ameaçadoras, e isso nos leva a consumir, nos leva a adquirir certos comportamentos, porque alguém tem interesse nisso. Porque alguém está vendo ali alguma vantagem nesse medo. E Hamed ainda nos fala mais sobre o medo. Olha, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso modo de poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Até as nossas decisões, as nossas escolhas estão sendo guiadas pelo medo. Observe agora o período eleitoral que vai se aproximar. Observe agora as promessas que virão, os compromissos que serão assumidos, muito parecidos com outros, e que muitas vezes nós iremos fazer uma escolha A ou B, por candidato A ou B, em razão de medos que nós temos, acreditando que eles terão talvez a solução para esses problemas. Por um lado, há a disseminação de uma ideia corrente, né, de que teremos problemas se for tal candidato a ganhar a eleição, ou teremos outro problema se for o outro candidato. O quanto dessas ideias elas não são disseminadas justamente para nos guiar a uma escolha que não é a nossa escolha real, mas porque acreditamos que tal pessoa ela possa nos comprometer. Observe quantas movimentações existem agora, nessa época do ano, de reivindicações, de paralisações, de greve, utilizando-se desse mecanismo mesmo do medo. Se tal for o candidato, tal situação irá acontecer. Então nós passamos a ser manipulados até na nossa vida cívica, no nosso direito político de escolher representantes, em função do medo. Por isso que, ao analisar qualquer situação, qualquer escolha que nós vamos fazer, reflitamos isso. O quanto os meus temores estão guiando essa decisão? O quanto o medo sobre algo que talvez nem seja real pode estar determinando as minhas escolhas? Porque nós podemos perder a nossa capacidade de escolher pelos nossos interesses, pelo nosso desejo, e passar a escolher pelo interesse de outros. E nós temos essa situação, então, de que as notícias ruins podem nos induzir a uma situação muito complicada. Vivemos como que presos por essa onda ameaçadora que nos divulgam, que nos falam. E elas podem, então, induzir-nos ao medo e à perda de confiança na vida, gerando desestímulo que nos consome a disposição perante a vida na Terra. Quantas pessoas já não têm muita motivação para fazer algo novo, porque acreditam que já não é mais possível, que não vale mais a pena, que é algo assim que haverá perdas se ela tentar fazer diferente, se ela tentar fazer melhor. É uma forma de medo também que nos bloqueia a ação, que nos leva a querer nos poupar de dissabores e dificuldades. E temos que considerar então, olha, um exemplo muito ilustrativo do quanto o medo pode influenciar a vida de uma pessoa, foi o que aconteceu com uma família aqui no interior de São Paulo, isso há uns 2 anos atrás. A família se isola do mundo por 2 anos por medo de morrer. Como que aconteceu a história? Tudo começou com o filho mais novo, se mudou para a casa dos pais alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair de dentro de casa. Eles viviam da aposentadoria do pai e contrataram uma pessoa que sacava o dinheiro, passava no supermercado, comprava ali o que era necessário para passar um mês, e eles ficaram ali reclusos dentro de casa. Essa mesma pessoa pagava a conta de luz e água e a família ficou fechada. Parece que é tudo gente louca, tudo gente doida, perturbada, mas a assistente social que foi, junto com a polícia, quando denunciaram a situação, recolher aquela família, ficou e deu até o depoimento de que eram pessoas normais. Não tinha ninguém com ares de perturbado, ninguém com ares de pessoa de doença mental. Ela nos disse isso, olha, nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Foi o depoimento, então, da Maria Helena, diretora do Departamento de Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Você veja, é o medo, né, de uma pessoa que se propagou em uma família ali. Tinha mais um irmão casado que morava naquelas mesmas condições ali com aquele casal. Então veja, como o medo ele pode paralisar as pessoas. O quanto a soma de inúmeras informações, de uma série de situações lamentáveis, vão detendo a pessoa e vão impedindo. E nós temos que observar também que a questão do medo, ela nos gera aquilo que é chamado de discurso do ódio. Isso nesse conflito agora, novo, uma continuidade, na verdade, do conflito de Israel e os palestinos, isso voltou à tona novamente. Muitas pessoas ao ouvirem falar do conflito, do poder de ataque de Israel sobre os palestinos, começaram novamente a levantar ideias, informações, retomar a história do povo judeu e dizendo assim, ah, esse povo é perverso mesmo, eles mataram Jesus. Esse povo realmente merecia o que passaram durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas misturaram as situações, né? Considerando que aquelas pessoas que sofreram, que passaram por problemas durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha nada a ver com agora, o conflito agora. E que muitos israelenses não querem esse conflito mais. A população não quer mais esse estado de insegurança, de guerra, de ataque. Muitos dando depoimentos, inclusive, de que não querem isso mais. Então as pessoas acabam pegando situações e, função do seu medo, destilando uma série do quê? De ideias que vão se voltando contra outros grupos. Isso muitas vezes é uma manipulação que está se fazendo para que as pessoas continuem nesse estado beligerante, esse estado de guerra, de agressão. Então é algo para refletirmos muito, né? O medo disseminado proporciona o surgimento do discurso do ódio, cuja intenção é a promoção do ódio contra os indivíduos que são vistos como inimigos. E aí os conflitos permanecem ainda mais. Me recordo que há poucos dias eu lia numa revista dessas semanais o depoimento de uma mulher, que ela foi uma das primeiras a poder fazer a escrita da Torá, que era uma atribuição apenas para homens. Mulheres não poderiam escrever o texto sagrado que é usado na sinagoga. E ela contou que ela esteve com um rabino em Israel, em que ele dizia assim, que cada judeu tinha que matar um palestino para poder entrar no reino dos céus. Essa é a visão de uma pessoa de lá, não é a visão generalizada deles. A maioria deles são pacifistas e desejam a paz. Mas veja, um líder religioso dizendo que um seguidor da religião de Moisés deveria matar um outro ser humano, que impacto ele tem sobre pessoas que muitas vezes carregam o ódio ainda dentro de si? O quanto ele tem de influência sobre essas pessoas? É isso, né? Gera nas pessoas essa ideia de que o outro é inimigo, de que o outro tem que ser combatido até a morte. E há pessoas que sustentam essas ideias em muitos planos, em muitas situações da sociedade, de se colocar um grupo ou uma pessoa como grande inimigo da sociedade. É isso que é o discurso do ódio. E nós temos que ter uma cautela extrema com isso, porque muitos somos capazes de discernir, de julgar, de não se conduzir, mas há muitos jovens que se deixam levar por essas ideias. E se elas são disseminadas tão livremente, né, de se colocar a culpa sobre problemas em determinado grupo, em determinadas pessoas, é aí que vem as ações de violência, vem as ações tão infelizes que temos notícias aí. Então, reflitamos bem no quanto essas informações vão nos chegando e vão nos modificando a ação. E temos os exemplos, né? As pessoas, quando querem praticar a justiça com as próprias mãos, já dei esse exemplo, né? Elas estão insufladas ali pelo medo. Quando as pessoas elas desejam praticar a justiça por si mesmas, elas perdem a racionalidade. Elas perdem ali a noção do que é conveniente. E nós, muitas vezes, somos levados por essas ideias também. Porque quando nós ouvimos uma sucessão de informações, de coisas tristes, infelizes que ocorrem na sociedade, e nós começamos a achar que a solução será a violência, será a punição extrema àquele que é infrator, nós estamos sendo tomados conta por isso mesmo. Essa ideia de injustiça que nós temos tão comum, de que tudo é impune, isso vai criando em nós esse estado de violência realmente, fruto desse medo, desse instinto de preservação, esse medo ancestral que nós carregamos e temos de sermos prejudicados, de sofrermos, das pessoas que amamos sofrerem também. E aí vem então a reflexão. Então seria melhor a gente não pensar em nada dessas coisas que nos trazem medo? Seria melhor a gente não ter conhecimento das vítimas das guerras, nem das catástrofes? Seria melhor a gente viver alienado? Seria melhor a gente não tomar conhecimento dessas situações difíceis que a humanidade vivencia? Nós temos no Evangelho de Jesus o roteiro para tudo na nossa vida. Só que cabe a gente desvendar o que cada parábola pode nos dizer em diferentes momentos da vida. E essa parábola do bom samaritano, ela é muito elucidativa para essa circunstância da vida. Jesus, ao usar a figura do samaritano como exemplo daquele que reconheceu no judeu o seu irmão, ele já estava ali utilizando um mecanismo de mudar na mente das pessoas a ideia de que um povo que tem religiosidade diferente da sua, que tem práticas diferentes da sua, ele não é o seu inimigo, ele é o seu irmão. Por isso que Jesus usou a figura do samaritano, que era alguém mal visto pelos judeus, que eram considerados impuros, porque tinham mudado as suas práticas religiosas, tinham se distanciado das práticas comuns da maioria dos judeus. Mas essa parábola, ela também nos mostra a medida que temos que ter sobre o conhecimento das dores e das lutas dos outros. Porque, olha, o que o samaritano faz na parábola? Ele é alguém que não permitiu que o medo espantasse ele de uma grande oportunidade de servir. Porque ele poderia pensar assim, aquele homem caído, ele é alguém que foi atacado por malfeitores, eles podem ainda estar aqui, se eu parar para ajudá-lo, eles vão se voltar contra mim. Mas o samaritano é alguém que não perdeu a espontaneidade da ação em razão do medo. Ele foi, socorreu o homem, e o que ele fez? Levou esse homem até a hospedaria, pagou as despesas dele até o período que ele se recuperasse, e o que o samaritano fez? Ele prosseguiu a sua vida. Ele foi ao término da sua viagem. A parábola, ela nos mostra isso. Nós temos que ter um conhecimento sobre as dores, sobre o sofrimento do nosso próximo, até o ponto que nós vamos ajudá-lo. Até o ponto que nós vamos socorrê-lo, até o ponto que podemos fazer algo por ele. Mas a partir daquele momento, o que nós fazemos? Deixamos para trás a situação e prosseguimos a nossa vida. Lidar com as informações, com as situações tristes do mundo, é necessário para nós. Precisamos ter conhecimento para não sermos pessoas alienadas e dessa forma sermos manipulados. Mas não podemos parar a nossa existência, não podemos pensar na dor e no sofrimento do outro como uma forma de paralisar a nossa vida. Nós temos que prosseguir, nós temos que dar continuidade àquilo que é o nosso dever, à nossa tarefa. O que o samaritano fez foi isso. Ele viu o que podia ser feito, fez, mas continua a sua jornada. É assim para nós quando nós ouvimos notícias tão aterradoras, tão lamentáveis sobre o sofrimento humano. O que podemos fazer para ajudar essas pessoas? Podemos ajudar materialmente, podemos ajudar pela prece, pelas nossas vibrações, mas uma vez feito o que nos cabe, é prosseguir a nossa existência, continuar a nossa tarefa. Lidar com o medo é a gente confiar realmente de que nós somos amparados, somos assistidos e de que virá para nós algo que nos cabe, independente do que for. Se tivermos que passar por uma dor, por uma expiação, por uma luta, nós iremos passar por elas, sabendo ou não que elas ocorrem no mundo. O que não podemos permitir, então, é que a nossa força, o nosso potencial de ação, a nossa possibilidade de intervenção no mundo diminua porque estamos com medo, porque nos deixamos levar por essas notícias aterradoras que nos tiram a segurança de viver, a paz interior. E como fazemos, então, para lidar com o medo, né? Além de reafirmarmos aí essas ideias todas para nós mesmos, né? Vamos ver, olha. Nunca usar das informações que recebemos para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. Há pessoas que muitas vezes, por não estarem bem num momento da vida e receberem notícias de dor, sofrimento em várias partes do mundo, acentuam ainda mais a sua visão pessimista. Não podemos. Nós temos que afirmar o contrário, a nossa visão de que o mundo superará esses momentos difíceis. Nós temos que selecionar os meios que nos trazem as informações, aqueles de natureza sensacionalistas ou que estão atrelados a interesses econômicos, interesses ideológicos principalmente, devemos deixar de lado esses meios de informação. Temos que buscar outros que nos tragam as informações o mais isentas possíveis de interferência, de interpretação de outros que têm interesse em nos manipular. E, por fim, nós temos que reafirmar a nossa fé. Nós sabemos tanto sobre a ação do mundo espiritual na evolução humana. Nós temos aprendido tanto com sábios benfeitores que, através de médiuns tão íntegros, nos trouxeram as explicações de como o destino humano tem sido guiado e levado para se tornar aqui triunfante na Terra. E a própria ciência nos mostra isso. Nós, seres vivos, temos passado por tantas ameaças ao longo de milhões de anos de evolução no planeta e há uma força poderosa que mantém a vida nesse planeta. Essa mesma força poderosa é que vem fazendo o homem, século após século, evoluir e ir abandonando a barbárie para se tornar um dia um ser pacífico, harmonioso, voltado integralmente para a paz. Essa força poderosa, que é a ação divina no mundo, ela é real, ela é presente. E é dela que nós temos que lembrar a cada momento difícil. De que ela nos permite a dor e o sofrimento como degrau para a nossa elevação espiritual. Nós, no Espiritismo, nós não vivemos num mundo caótico. Nós vivemos num mundo que está muito bem controlado, muito bem regido, muito bem assistido por inteligências de natureza superior. A nossa evolução, ela está muito segura aqui no planeta. Então temos que reafirmar esses conceitos para nós mesmos. Daí a importância de estudarmos, de conhecermos cada vez mais sobre essa evolução humana. O que estamos fazendo aqui no planeta, por que estamos aqui. É desse conhecimento que vem a segurança que vamos ter perante a vida. E como não podemos deixar de falar de Jesus, dos exemplos em que ele mostrou o quanto o medo detém a ação do indivíduo. Nós temos a passagem de Pedro com Jesus caminhando sobre as águas. E é a passagem em que o medo tirou do discípulo a grande oportunidade de experimentar de um fenômeno incrível, que era poder estar apoiado sobre as águas. Kardec, no livro A Gênese, nos explica como foi possível dois corpos físicos se apoiarem sobre as águas. Nós não vamos entrar em muitos detalhes agora de como isso foi possível, mas vamos ver o quanto o medo de Pedro tirou dele aquela experiência tão maravilhosa. Só que ao invés de narrar a passagem, nós vamos acompanhá-la por esse vídeo que nos ilustra como foi a situação. Já vai começar. E andando sobre a água, é um espírito impossível. Sansa, que espírito for, afaste-se de nós. Não tenham medo. Vocês me conhecem. Mestre. Oh, mestre, se é o senhor, ordene-me que vá ao seu encontro. Venha. Quando Pedro ele começa a afundar, a produção aí do desenho não considerou isso, mas está lá no Evangelho de Mateus, ele teve medo, porque o mar estava um pouco agitado. Está lá em Mateus 14, 26, até o versículo 32. O mar estava agitado, e ele teve medo e duvidou daquela situação, né? Então aí a gente tem o antídoto para a gente evitar afundar na vida, né? Em meio aos problemas, às nossas lutas, é não perder a fé. É não duvidar que o melhor irá acontecer para nós no momento oportuno. O antídoto para a gente superar o medo das situações mais difíceis da vida é a fé. É continuarmos acreditando de que nós seremos amparados, seremos assistidos. E pode observar, mesmo que a gente comece a afundar, em algum momento a mão amiga vem e nos tira. Mas para que isso ocorra, é necessário que a gente peça esse auxílio, não é? Então é aí que vem a necessidade de aprendermos e desenvolvermos mais a nossa fé. Ampliarmos essa nossa compreensão da vida, de que nós somos seres muito bem assistidos e cuidados. E temos mais uma passagem do Evangelho, que é a da tempestade, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 24. Vamos ver também o desenho que nos ilustra bem a situação. Sobe e acorda! Vem um pouco, é a pergunta que Jesus faria hoje para a humanidade. Por que vocês têm medo, né? Onde está a fé de vocês? E que não nos deixemos jamais deter pelo medo, porque, como vimos, nós temos a fé como a forma de superá-lo. E, relembrando outra recomendação de Jesus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vamos temer o futuro da humanidade, porque no momento certo as soluções chegam. Os conflitos serão superados. Há uma movimentação intensa da espiritualidade em favor do mundo, como sempre houve. A gente nem precisa de revelação espiritual para falar disso. A gente ouve em muitos lugares, muitos espíritos que estão se manifestando, falando, mas nem precisávamos dessas comunicações, porque já sabemos que há 4,5 bilhões de anos esse planeta está sendo cuidado por um espírito crístico, um espírito que tem a sua mente em comunhão direta com Deus. Não seria agora que o homem pôde progredir tanto que se perderia o planeta. Mas a coisa que os espíritos nos pedem que façamos é que vibremos paz, amor, para poder participar e contribuir com a solução desses problemas no mundo todo. E é por isso então que eles estão vindo e se comunicando em tantos lugares e pedindo para as pessoas: orem pela paz no mundo, orem para evitar as guerras, orem para que as pessoas resolvam seus conflitos em paz, em harmonia, porque quanto mais pessoas vibrarem em paz, essas ondas destrutivas, essas vibrações perturbadoras de medo, de terror, elas vão sendo dissipadas e o melhor do ser humano vai aflorar aí. Então confiemos no amparo de Jesus, confiemos no amparo da espiritualidade, que nós, com certeza, talvez ainda vejamos o mundo renovado ainda. Se não vermos com os olhos deste corpo, veremos como espírito e veremos na próxima encarnação também. Então, muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. Traga paz, harmonia. Tenhamos todos um excelente final de sábado. Que a nova semana que se inicia amanhã no domingo possa ser muito promissora para todos nós. Muito obrigado, gente.